Gás direito, Atael, Lebra, Monte, Rapaz, Tobacé, Tango, Bravo, Eco. 564, 14, 19 e 8, controle. Correto, passa pronto, portal 08. Preparado. Sua 973, chame seu 25 na frequência 251, alternativa 3325. 251, 3325, 973, boa noite. Olá, boa noite, 3305, descendo para 150 na proa de mar, informação Quebec. 3305, acende a identificação, deixar o 050, vou estar na presença. Ajuda 795. Solo, aos 4-1, direita eco, solo 2-1-1. 2-1-1, direita eco, azul, 7-7-5. 3-7-7-5, 3-14, obrigado, mané. Fizeram o prefiro como número 2, 14-14, no ajuste, fizemos 2-9-5, autorizado. Azul 2795, boa noite, Azul 2795, autorizado via Alfa e Kila Capacete. Alfa e Kila Capacete, 2795. Boa noite, só 3758, autorizado ingresso e decolagem, pista no zero. Vento no 30 graus, 07 noite. Aí decola no 073250. Centralizado, 3305. 3305. Federal 9973, após a rolagem da reposição na frente, ali em montanha, aguardando autorização para decolar. Mantenha a escuta guarda-copa e prepara a saída, mano. Boa, Magalhães. noite, prossiga. Portão 03, autorização nível 3, 40 para Guarulhos. Prepara da El e aguarde. Paulo 63, 10, puxa, estacionamento no meio, dúvida. Autorizado, 6310, quanto tarde? Autorizado, é sempre. Descida para 2.000 pés, o ajuste 90 no 4, está autorizado e alerta que tem a posse localizador. Estouzinho autorizado a 3, estouzinho localizador 33 a 100. Poderia o Raduna? Autorizado, reposta estabilidade. Estouzinho, reposta estabilidade 33 a 5. Passou a liberar 3858, boa noite, contato radar, para 350 via Momo. 350 via Momo, 3850. 4298, foi Duna, deita para 3010, o ajuste é 1094. 3, boa noite, via BOF, vista para 4.000 pés, o ajuste 10014. Via BOF, 4.000 pés, estado 10014, minha 3. Geral 9973, decolou agora os 4 pés, controle e transfere 1119, destino 80, bom voo. 3198, vai chamar no brigado. Controle Salvador, boa noite, Geral 9973. Geral 9973, boa noite, contato radar, 5360, sai da Arbor. Arbor 360, pode voar elétrico? Usado elétrico na presente, Federal 997. Voado elétrico, Federal 9973. Esperando uma 3995, ajuste na 0194. Bate em 2295 na 0194. aero controle. Coordenar com Recife, direto à posição Frotti, com Frotti. 258, aguarda. Agora, obrigado. Fique ao centro na frequência 125.45, alternativa 126.85. 125.85, né? Geral 9973, chame o centro 25 na frequência 128.8, alternativa 126.0. 228, alternando 260, vai chamar a Recife Sideral 9973, boa. Então, chame torre na frequência 9.8.95. 8.95, né? Azul 4298, eu trouxe sinalista para 2006, está autorizado e alerta de torre, reporte localizador. 2000, é feito autorizado, reportará no lote 4298. Negativo, maintenha o holypoint, Oceané 6310. Para o marcador externo, achado e travado. Então 3705, boa noite, o ajuste 9014, vento 130 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista 10. 0014, leve pouso, C10, 3305. Aguardo, voo 2043. Mantenha, aguarda. 9810, boa noite, via Bonf, desça para o 050. Via Bonf, 050, 9810, estamos com a rua 37, uma hora atrás, isso. Zero, informação é que é bem. 3. funciona aqui no sistema, é o 2781, não é isso? 2781. Pra vitória da conquista aqui, tá pronto com a Afirma aqui, não consigo, por favor. Autorizado, vitória da conquista, 160 nível, decola da 10 com curva à direita. Perfil de saída A, Borelessa, após a pula prossegue conforme. 5107 no transponder, 1980 com tio. Aprovado para a vitória da conquista, 160, decola da pista 10 com curva à direita, situando a Borelessa. Então, outro Já começa na parte 3, o 2781 e já na pronta. Taxi autorizado, voo na 096, via Pátio Índio, ponto de espera no noite decimal 95014, né, gente? Bom voo. Pátio Índio no ponto de espera 095014, voo 1096, obrigado, bom trabalho. Tá, 2 milhas, a lacuna 90. Teste para 2 mil César, estado na 094, autorizado, reportar estabilizado, centro do tráfego, 6396. Contra 046, autorizado, pushback, acionamento, portão 8, informa para o táxi. Vou pagar para o táxi do 2043. 298, vento 130 graus, 08 nós, pista livre, curva autorizado. Livre, pouso azul, 4298. O ajuste no 094, 4298 da azul. Excelente, 4298. Excelente, boa noite. Gol 1096, para a sua porta, espera da 10, visual com tráfego na curta. Excelente, o gol 1096, após tráfego na curta ali, mantém. Excelente, após tráfego, né, mantém o 1096. S6310, Airborne. 59, contact elevator departure, 119.8. 119.8, 9. Book approved, leaving ocean 6310. Ocean 6310, with a contact line due to 7350, book a departure. Can you request by adding Gemma intersection? Yes, 5 Gemma position. 7 Gemma. Autorizado, e ele é posto localizador. Fazendo 4, autorizado, ativei, chamada de casa, localizador, Rio 9830. Hoje, bom, 2043, boa noite. Boa noite. 3 torre, na frequência, no 8, decimal 95. 18, não, sim, obrigado, daqui a pouco. Um pouco. Contra ali, 24, 298, 31, 1, ali, tá? Oceania 6103, sinal ILS, 1 milha 2 terra. Oceania 6103, continua a aproximação aguardando a pista livre, informa o Boeing da Lua iniciando rolagem de pista 10, adicional 014. Sente aguardando autorização de pouso, Oceania 6303. Livrou azul 4292. 3, vento 150 graus, 018 nós, pista livre, pouso autorizado, pista 10. Livre, pouso 10, Xenenia 303. 1096, decolador 02, controle, transfere 119, decimal 80, bom voo. 190, boa. Controle boa, com 1096, decola, passa 1500, tá bom, bom. 1096, boa, contato com a base, 5370, via mão. 370, via mão, com 1096. Channel 610, climb to restrict to 3305, Romeo Fox 018. 35 heading, Romeo Fox 018, restrict to flight level 330, Ocean 6310. 2043 ali, mantém agilizando manobras. Agilizando, ali mantém. Channel 313. Solo ao 04, direita, Fox, solo 219, aporte pista livre. Na direita na ponte, Fox, Fox, Fox, 201, 3, 1, 3. Nós 8, nós 0, vai ser 20, aliás. Passou aprovado. Nós 8, nós 0, turma, na frequência 08, decimal 9, 5. 3, táxi autorizado via Alfa, chamando-se Juliette. Alfa, Alfa, Juliette, Xenia 303. Cabeceira 10, já baixou a travada, 1 milha de estado. 2043, Jantuno 30 graus, 089, decolagem, pista 10, autorizado. Iniciando, 2043, a gol. Xenia 980, boa noite, solicitado, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0, no 4, informa o banho da Gol, rolando pista 0. Seja da W da Gol rolando e o Rio prosseguindo a aproximação. Tomando para chá travado. Feita. Nós 1930 graus 08, norte, pista 1, voo cruzado. E depois, 12043, decolou agora ao 06, controle transfere 119, decimal 80, bom voo. Dael, se manter nível 360. 360, perfil Dael, 2043. Reto. 130 graus, 089. 7. Viva, contato Recife, frequency 125, decimal 45, enable 126, decimal 85. Ok, contato now, Recife Center 12545, disenable 12685, thank you. Ok, 9810, sala 07, primeira direita, sala 19. Está autorizada a linha de decolar, dona 0, vento no 40 graus, 8 nós. Aí, com dona 0, 3, 8 no 4, 5, 5, obrigado, boa noite. 2043, vou direto posição Dádima. Dádima, 2043. Passar 160, chama o centro, 1251 na terra, 13325. 251, 3325. Se 3895, decolar 13, controle 1, 9, décima 8, bom voo. Fazendo a minha autoridade, tenha uma boa noite. Boa noite, contato radar na decolagem, se você mantém a 340, CDL. CDL 340. Boa noite, 235, autorizado chegada a Belfi, você mantém a 4.000 pés, ajuste 1014.

Norte, parte 1 de Alfa, Costera, 1895, ajuste 1014, Williams. Parte 1 de Alfa, Costera, 1895, 1014, ajuste, obrigado. Duna com flat final e LS Creation, a torre 1895. 1895, 4235, obrigado, galera. Torre Salvador Azul, 4235, 7.5 milhas de visual. 4235, sem check trem de pouso, reto 1309, lá. Eu e pouso 4235. Confere, livre pouso, 4235. Relativo, livre pouso, vento 1, 30 graus, 101. 4235. Salvador, boa noite, azul 27, sono, mostra a pronta 1050 na madrugada. Afirmativo, uma transmissão. Azul 2781, nosso lugar é Matheus Zé. Mantenha 0275. Prezado de chegada Mari, vê se mantenha 3.000 pés, ajuste 1-0 no 4. Prezado de 4. Seu solo 30, direita é 1-1, decimal 1-1. Solo 2-1, livro é 4-3. Solo Salvador, boa noite, 4-3, livro é 4-3.

Pátio Índio Alfa, ponto espera 1895, ajuste 1014, Goiânia. Pátio Índio Alfa, 1895, Goiânia, boa noite, boa noite. Guarulhos 360, fuso 10, Taubaté, decola Piscina 0, curva direita, Israel Lida Motti, controle 119, décima 8, transponder 5492, 6316. 5412? 5412, 5412. Oceania, Índia 3, 13, localizado São Paulo, Guarulhos, 13, 40, Rota Conforme, Norte Boa, Pesouro 1, 0, Taubaté, decola da 10, curva direita, Israel Lida Motti, 198, Mandeira Salvador, 5412, transponder, Oceania 6, 3. Correto, chame pronto, 63, 3. Camarada, 63. 16, clear, bom survival, descende mais 10, 4-0, 5-0. Bom survival, 5-0, go. Autorizado, aliás, decorado. Grande 1, 40 graus, 109, 3, 2, 1. Autorizado, aliás, decorado, 1, 3, 2, 1. Azul, 2781, voo direto, aliás. Elefa 2781. Decola aos 38, controle 1, animal 18. 98, Santa 305, boa noite. Controle, salva, boa noite, Santa 305. 1888, boa noite, autorizado a chegada a Bonf, desce em Marcelo, agora 60, vigilância melhor. Chegada Bonf, 060, boa noite, 3305, contato radar na decolagem, subiu a antena 330, saiu da PUC. 330 PUCA, 3305. Planeador 24, autorizado.